comigo. Onde estiver, em qualquer circunstância, saiba que estou te ouvindo, bem perto de você, quero te ajudar. A incentivar.